Bom, hoje é dia 4 de julho de 2022 e hoje tá começando o começo de um projeto. Será que pode se chamar assim, né? E um negócio que eu tô enrolando tem muito tempo. Eu acho que desde 2018 eu tô tentando fazer isso aqui, mas eu só enrolo. Vimos gerações passar, vimos Nerdcast, vimos surgimento do Flow Podcast, que mudou completamente o que é podcast aqui no Brasil. Se você chegar hoje em dia e falar que você tá ouvindo um podcast, ninguém vai entender nada. Todo mundo hoje em dia acha que podcast são dois caras com uma mesa entrevistando uma pessoa. Fazer um podcast sozinho, sem vídeo, só um cara falando, meu Deus, que absurdo. Mas é isso, isso é a raiz do podcast. E é assim que tudo começou, e pra que a gente vai mudar, né? Eu acho que esse formato é sensacional, simplesmente te aproxima do público, porque simplesmente um cara falando, expondo suas opiniões, ou simplesmente falando um monte de bobagem, por que não? Então, esse podcast, pra mim, é mais como uma forma de me expressar, treinar minha comunicação também, porque a essa altura você já percebeu que a dicção não é lá muito meu forte, né? Mas eu tô me esforçando. Isso aqui é principalmente pra treinar, né? Provavelmente ninguém vai ouvir isso aqui. Se você tá ouvindo, parabéns. Você conseguiu aguentar esse monte de baboseira. Porque aqui não vai ter tema, não vai ter roteiro, não vai ter nada. E também não vai ter edição, não. Vai ser só eu falando uma pá de merda sobre qualquer coisa que vier na mente. E eu acho que é isso. Isso aqui é só o primeiro episódio. E eu acho que eu nem me apresentei, né? Então, meu nome é Nathan Canedo. Hoje em dia eu tenho 19 anos. Sou ator. Sou cantor, mais ou menos. E também tô estudando programação, fazendo faculdade de análise e desenvolvimento desses. Análise e desenvolvimento de sistemas. E começando nesse mundo dev agora, começando a estudar ferrenhamente. E é isso, cara. O que mais eu vou falar de mim? O que vocês precisarem saber ao longo dos episódios, vocês vão me conhecendo melhor. É ouvindo as bobagens que eu vou falar. Cara, nossa, eu falo muito cara, parece até que eu sou gaúcho. É escutar demais Petri lá nisso, né? Mas enfim. Até mais.